aviais sem destino, rumo ao desconhecido. Agindo por instinto, sua vida é um labirinto. A cada dia, um teste, uma escolha a fazer. Qual será o caminho melhor a percorrer? No beco sem saída, uma surpresa o espera. Com quem você contava é o amigo que já era. Fechado, acuado, paredes formam por. Nessa altura, o que resta é somente um retorno no caminho inverso, voltando ao início. Quebrada foi a ponte, meio ao precipício. Na queda, o ar livre, se agarre no que puder. Pois são nessas horas que é testar a sua fé. Escale até o topo, reverta esse jogo. Só três sobrevive porque a prova é de fogo. Armadilhas tem de monte, sempre tente escapar. O caminho é perigoso, mas tem o que atravessar. O que importa, a porta, o radar tá desligado. Sem direção, só mais um desesperado. Sempre isolado, sem estudo é complicado. O túnel se divide, o que é certo, o que é errado. Uma escolha é feita, o país das maravilhas. Pensamento ao contrário, deixa o rastro nessa trilha. Retornar é impossível, raciocínio está ferido. Jornada dolorosa, estou andando sem sentido. Pelos cantos deprimidos, sem razão para o respiro. Capacidade de inversão no ser humano eu admiro. Em busca de progresso, barreiras tem de sobra. Nem tudo é perfeito, valorize a sua obra. Todo dia é dia, um leão para ser morto. Qual será a sua sina da miséria, do conforto? Atenção na alternativa, decisão em sua vida. Caminhar pro lado certo, pro futuro suicida. O desafio está aceito, o retorno não há jeito. Labirinto, vários caminhos. O desafio está aceito, o retorno não há jeito. Labirinto, vários caminhos. O chão desaparece conforme é pisado. Qualquer passo à frente é preciso ter cuidado. Fugindo do perigo, atrás do objetivo. Chegar ao outro lado, ainda estando vivo. Andando sempre em círculo, sem um único sentido. Ter a impressão de que está perdido em terreno proibido. Pronto para o confronto, a estrada gira. Restando um só ponto de referência. Aprisionado, o pensamento. Descubra quem é quem, o tempo é pouco no momento. Logo surge o contratempo, sem se dar por derrotado. Em único deslize, está tudo acabado. Estágio avançado, possível desistência. O desafio sempre testa a sua resistência. No meio do trajeto, há um passo do fracasso. Ou você levanta ou se entrega ao cansaço. No caminho sem volta, já entraram muitas almas. Sem conhecer o retorno, sem a bússola e sem calma. Guiado pelo instinto, na certeza do correto. Passam-se os dias, o terror está completo. Estando sempre esperto, enxergando bem distante. A armadilha está à frente, use o tempo que é restante. A pressa é sua inimiga, o mundo circulando. Agora tudo que restava já está se esgotando. Pouco a pouco a saída não à vista. A regra do jogo tem que seguir à risca. Falta cometida, não há lei da vantagem. Está tudo contra, irregressiva a contagem. Distorce a imagem, a visão escurece. Entrega os pontos, o corpo já não obedece. Vá buscar no inconsciente a energia que precisa. Uma palavra ou lembrança que chega e avisa. O desafio está aceito, o retorno não há jeito. Labirinto, vários caminhos. O desafio está aceito, o retorno não há jeito. Labirinto, vários caminhos. Uma luz no fim do túnel, renasce a esperança. A vontade da vitória se reergue na lembrança. Tempo de reação, a hora esperada. Mova suas peças, será tudo ou nada. O físico esgotado, pensamento anda lento. O inimigo em vantagem na espera do momento propício para sua última jogada. Passar esse estreito, uma escolha já é feita. Tentar finalizar em um só lance. Calcule muito bem, não existirá revanche. Em tudo arriscado, ninguém é certo ou errado. Só depois de feito, saberá o resultado. A cortina de fumaça se dispersa devagar. Olhos bem abertos para o que irá olhar. O silêncio paira no ar por um momento. A vida sempre anda de encontro com o vento. Correndo a todo tempo sem ninguém ao seu lado. Os colegas sempre somem se o caminho é fechado. Um espaço apertado dificulta sua vida. O desespero toma conta à procura da saída. Sem certeza do sucesso, caminhada exaustiva. Até a última gota, até que a alma ainda viva e revida. Contra o primeiro que atravessa, o oponente é capaz do que a gente desconhece. Uma barreira aparece em seu subconsciente. O conflito começa dentro da sua mente, o eu está confuso. Em frente à ilusão, imagens propagadas, tirando a direção. Sem noção, sem saber no que acreditar. Se o que é visto for real, como irá ficar? O labirinto em sua vida é criado por seus medos. O caminho e a saída é vencer a você mesmo. O desafio está aceito, o retorno não há jeito. Labirinto, vários caminhos. O desafio está aceito, o retorno não há jeito. Labirinto, vários caminhos. O desafio está aceito, o retorno não há jeito. Labirinto, vários caminhos. O desafio desafio está aceito. O retorno não há jeito. Labirinto, vários caminhos.